organizações de direitos humanos que questionam essa política fiscal de benefício aos agrotóxicos. E é uma vitória porque é a garantia de ampliação do debate público sobre uma matéria muito importante. A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pelo PSOL em 2016 e questiona a atual política relacionada à taxação dos insumos químicos utilizados na agricultura brasileira. A ADI, como é chamada, argumenta que a isenção ou redução de impostos sobre esses produtos fere os princípios da capacidade contributiva, da seletividade, dos direitos à saúde e do cuidado com o meio ambiente. Atualmente, alguns insumos químicos de uso agrícola têm redução de 60% do ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços. Além disso, também contam com isenção total do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. Segundo a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, estados e União deixaram de arrecadar quase 13 bilhões de reais em 2021 devido a essa política fiscal. Organizações ambientalistas e de direitos humanos argumentam ainda que a atual política funciona como um incentivo ao uso abusivo dos agrotóxicos na produção agrícola brasileira. Durante a sessão no STF, os ministros ouviram as partes envolvidas na ação, que levaram ao plenário um debate intenso sobre o tema. A advogada do PSOL, Giovanna Patrício, destacou a inversão de princípios da atual política. Isso na medida em que garante margens de lucros altíssimas aos empresários do agronegócio, enquanto os impactos recaem sobre a população. Trata-se aqui de uma internalização dos lucros por empresas multinacionais que movimentam em torno de 60 bilhões de dólares por ano, enquanto a externalização dos custos recai sobre a população e, por consequência, sobre o Sistema Único de Saúde, em evidente afronta ao princípio do poluidor-pagador. O advogado da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Oliveira Kaufmann, negou que a política fiscal incentive o uso de agrotóxicos na produção agrícola e afirmou que o fim das isenções e reduções de impostos teria impacto na segurança alimentar. Já o representante do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Walter José Fayad, rebateu os argumentos do colega e afirmou que 90% das áreas tratadas com defensivos químicos, ou seja, venenos, foi direcionada para a produção de commodities e não para produzir alimentos. Na mesma linha, o defensor público de São Paulo, Rafael Ramia Munerati, foi enfático ao afirmar que, em mais de 27 anos de vigência dessa política fiscal, o uso de insumos químicos não acabou com a fome no Brasil e ressaltou que não se trata do banimento desses produtos, mas da adoção de uma nova forma de tributação, tudo em consonância com os estudos mais recentes sobre os impactos do uso de agrotóxicos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes em Brasília. Locução: Douglas Matos. E agora no Bem Viver, a gente tem o prazer de receber a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. A gente vai falar com ela sobre o projeto de lei 1904 de 2024, basicamente a proposta que equipara o aborto ao homicídio. Por conta disso, ele vem sendo apelidado pelo PL da gravidez infantil. Ao longo da última semana, especialmente durante o final de semana, diversos movimentos realizaram manifestações nas ruas das cidades e nas capitais brasileiras, mostrando contrariedade a essa proposta que ganhou ritmo de urgência numa manobra do presidente da casa, Arthur Lira, e isso tudo aconteceu ao longo da semana passada. Bom, agora a gente vai falar então com a deputada Benedita da Silva. Antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade por atender a gente aqui do Brasil de Fato. E eu quero começar te ouvindo. Qual que é a opinião da senhora sobre esse projeto de lei? Olha, eu quero lhe dizer, Lucas, que a minha interpretação, ela não é uma interpretação individual somente, né? Eu sou coordenadora da bancada feminina e já tinha colocado de que não há consenso na bancada quanto ao retrocesso que o projeto traz e que nós teríamos que fazer um grande seminário. E aí convidar todos os lados e a gente fazer uma conversa de verdade, mas que ouvissem, não com aquela gritaria de tribuna, que gritam, gritam, gritam, e a gente fica impedido de fazer um diálogo. Então, esse é o propósito da Secretaria da Mulher, de nós debatermos esse assunto, né, olhando e vendo que a gente não tem condição de aprovar um projeto da forma que ele está, porque ele traz um retrocesso muito grande. E a gente sabe que criança não é para engravidar. A gente sabe também que tem a gravidez de risco. Por mais que eles tentem dizer que não, que vai ficar preservado, mas, no outro momento, eles acrescem, colocam de que não poderá fazer o aborto, no caso de estupro, se for de 22 semanas, né? E dá uma solução evidente que não diz realmente como podemos garantir, manter o projeto que tem hoje e garantir as conquistas que já tivemos constitucionais. Então, essa é a minha posição, é o que nós estamos conversando, para que também o relatório caia na mão de alguém que seja, que tenha a capacidade de ser, nesse momento, imparcial e colocar as coisas no lugar. Uma outra coisa que eu falo está voltado realmente para, não só para um perfil de relatora, mas que a Secretaria da Mulher vai fazer essa discussão com o presidente da casa para que a gente estabeleça tempo e prazo para discutir. E vamos ver da possibilidade de continuidade ou não de um projeto dessa natureza. Deputada, esse projeto, de certa forma, ele parece que tem uma ameaça principalmente para mulheres negras. É importante esse recorte também nesse tema? A gente diz das mulheres negras porque as mulheres negras, nós, mulheres negras, né, nós já viemos sofrendo uma série de violência, né? A violência obstétrica, que sofre, a mulher a última a ser atendida, muitas das vezes ela tem um processo hemorrágico pós o nascimento da criança e ela fica por lá, né? Quando consegue cuidar, ela já vai a óbito. Então, nós temos também todos os recortes de todas as discussões que são feitas, nós colocamos isso. Além dessa violência obstétrica, né, nós temos também que a maioria das crianças, elas são abusadas em casa, né? Elas são abusadas em casa. E são abusadas por pai, por tio, né? Então, a gente precisa garantir que essa menina, né, ela não seja mãe, é só isso. Ela é uma menina, não seja mãe. Olha a notícia que nós tivemos há poucos dias de um pai que estava violentando a filha no hospital, né, no hospital, e já tinha, parece, violentado outra. Então, é uma realidade brasileira. Então, nós precisamos trabalhar. Não é uma questão minha de consciência. Eu não sou favorável ao aborto. Mas isso não significa dizer que as conquistas que nós temos até então, que são conquistas que as mulheres, né, as mães, as avós, as bisavós, no meu caso, lutaram muito para que a Constituição pudesse garantir. Então, é essa a minha posição. Deputada, o presidente da casa, Arthur Lira, disse que pretende colocar para relatar essa proposta uma deputada mulher de centro. Você confia nessa posição, nesse pronunciamento do deputado? Você acredita que é possível que ele coloque uma pessoa que trabalhe com levando em consideração todas essas questões que a senhora, por exemplo, está levantando? Ou lhe parece apenas um discurso para acalmar os ânimos dentro da casa? Olha, o presidente sabe que o projeto precisa sofrer mudanças. Ele foge totalmente do objetivo que se colocam no discurso. Não é esse o objetivo. Então, se não é esse o objetivo, nós já estamos diante de um projeto inconstitucional, se ele está fora do objetivo. Mas não queremos entrar nessa seara. O que nós queremos é, qualquer que seja a relatora, que ela possa ter total condição de fazer esse debate, de conversar, né, com as mulheres, e não é só nós, mulheres parlamentares, de nós para nós, apesar do voto sair de nós. Mas nós não chegamos sozinhas com o nosso voto. Nós conhecemos mulheres, muitas mulheres, que votaram em nós. E essas mulheres querem resposta, sejam elas religiosas ou não. Então é preciso que a gente trate isso com serenidade, né, com equilíbrio, né, e com ouvidos, porque é preciso ouvir. No primeiro momento, nós dissemos que da secretaria dissemos, não é possível colocar esse projeto, esse tema, não é um tema que você dá urgência e pronto, e acabou. E vai discutir depois da urgência. Quando você dá uma urgência, a urgência, ela vem acompanhada do mérito. Você vota a urgência num dia, ou às vezes a gente vota a urgência num dia e naquele mesmo dia, de acordo, nós vamos e votamos o mérito. Mas não é o caso. Esse tema é um tema que não passa. É difícil, seja de um lado ou de outro. Né? Até as pessoas que são que não são favoráveis ao aborto, mas reconhecem que não pode ter o retrocesso, mesmo essas pessoas, elas estão realmente debatendo e discutindo. Mas um tema desse, que são nós as mulheres, vai dar nas mulheres. Tem a questão da gravidez, mas ninguém pensa também como você faz essa combinação. Então, se é verdade que não vão mexer nada, absolutamente nada, não vai ter nenhum retrocesso, vai ser mais difícil ainda, porque o que querem discutir é o projeto que vai impedir, né, que um determinado instrumento seja usado na questão do aborto, vamos dizer, do aborto de uma criança. Eu não tenho nem condição de fazer essa discussão, mas nós temos médicos, né? Nós temos médicos, temos médicas, né? Temos pessoas realmente que estudiosas disso e que vai fazer o debate sobre o método, né? Método de indução. Eu não sou a pessoa, do ponto de vista técnico, para dizer como vai ser o processo de indução. Deputada, a senhora acredita que é o momento do governo federal intervir, seja por meio do próprio presidente Lula, da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves? Não. O governo não tem nada com lei. A lei é nossa. Uma lei dessa, com um tema desse, envolver o governo? Não, o governo não tem nada a ver. Esse momento é o momento do Congresso Nacional, Câmara e Senado. É o espaço de fazer essa discussão. O governo não vai interferir nessa discussão que está sendo feita no Congresso Nacional. Deputada, a senhora ensaia, planeja, talvez uma conversa pessoal com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Vamos conversar, a Secretaria da Mulher vai conversar. A minha conversa que eu faço não é uma conversa particular e pessoal, né? Eu sou coordenadora da bancada, eu sou aquela que é responsável pela Secretaria da Mulher. Então, eu tenho que fazer de forma coletiva. A Secretaria tem procuradora, a Secretaria tem o observatório, né? Então nós vamos conversar com o presidente Lira para estabelecer, né, eu não digo nem prazo, mas para que a gente possa estabelecer o que nós já temos colocado, né, os simpósios, para poder fazer essa discussão. E aí a gente chama todo mundo, entende? Todo mundo, porque a gente não pode só da gente mesmo, eu faço um projeto aqui, meu projeto é lindo, maravilhoso, né, sem pirotecnia, porque isso não é legal, não é bom, né, sem qualquer demonstração de terror às pessoas, né? Bom, vamos fazer com calma. Eu acredito que o presidente Lira vai estar com a Secretaria da Mulher para que a gente faça essa discussão com muita serenidade. Perfeito. Deputada, agora só para fechar, eu queria falar sobre o outro assunto, sobre a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição 4523. Essa vem do Senado Federal, mas chegou agora e ela criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga. É outro assunto também que vai estar em discussão na Câmara dos Deputados aí nas próximas semanas. Eu queria ouvir a posição da senhora. Que maneira vocês estão encarando isso? Olha, nós vamos, essa semana ainda não temos uma orientação, mas essa semana a bancada do PT vai se reunir para tratar dessas pautas, porque essas pautas chegando do Senado é uma pauta dessa. A gente sabe que essas pautas são pautas que a gente considera pautas polêmicas e que tem muita discussão ainda, muitos acordos a serem feitos e posicionamentos a favor e contra. Então, nesse sentido, o PT vai estar reunindo a bancada e nós vamos estar discutindo o nosso posicionamento. Perfeito. Deputada Benedita da Silva, agora só para fechar nossa conversa, eu queria ouvir uma pequena falação, um pequeno balanço sobre a criação da Bancada Negra, uma ação que teve muita promoção sua, junto com Talíria Petroni do PSOL, Damião Feliciano também do União da Paraíba. Isso aconteceu em novembro do ano passado, então já são aí 6, 7, 8 meses dela em vigor. Eu queria só ouvir uma palavrinha sua sobre um balanço desse primeiro ano, desse feito histórico, inédito na história do Congresso Nacional. Olha, esse é um grande desafio, ter criado a Bancada Negra. Mas nós não a criamos só com o título Bancada Negra. Nós precisamos, nesse momento, fazer parte dos debates que nós consideramos que são debates que dizem respeito também à nossa população negra brasileira, né? Nós temos uma discussão a ser feita com sempre as ameaças de tirarem as políticas de cotas. Nós estamos trabalhando políticas de cotas para os servidores, que é uma vontade do governo, mas não é uma majoritária vontade do Congresso. Então, nesse momento, a Bancada Negra tem esse grande desafio. Foi apresentado o projeto, um projeto do qual ainda não se vai fazer, não se está discutindo, e nesse momento nós não queremos fazer essa discussão, né, que é a questão da percentagem dos recursos, né, do fundo eleitoral para as candidaturas negras. Agora é o momento de nós estarmos fazendo essas discussões, que para nós elas são importantes, elas são relevantes e sem corporativismo, porque a maioria da população é a minoria dentro do Congresso Nacional. É evidente que qualquer proposta que nós apresentamos, que seja realmente uma proposta de ação afirmativa, ela encontra resistência. Não é uma coisa fácil, não. Damião, que está liderando até novembro, ele é o líder dessa bancada, mas ele sabe das dificuldades que ele tem tido, né, para poder ter ali o projeto da casa, né, na casa sendo aprovado. E nós temos que articular muito ainda com o governo, porque o governo tem iniciativas que nos interessam e que a gente vai pedir socorro para nos amparar nas discussões que vamos fazer adiante. Perfeito. Deputada Benedita Silva, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar aqui com a gente do Brasil de Fato. Obrigado a você, tá? Um abraço. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo junto, terça-feira, chegando sempre a partir das 11 horas da manhã pelo mundo inteiro por meio da Rádio Brasil de Fato. E a gente chega a partir da 1 hora da tarde aqui em São Paulo pela nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas emissoras espalhadas pelo país e a lista completa você confere lá no nosso site, na matéria de divulgação. Por aqui a gente aproveita para agradecer essas rádios que estão junto com a gente. É nóis, galera! Lembrando também que o programa fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroge. Coordenação de Rádio e TV, Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Debulhar o trigo, recolher cada bago, pojar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos. terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Chorei, pensando que nunca mais você teve. haja um emprego no chão. Dona Emília e do seu Antônio. Ela é bonita e tem mel de abelha no olhar. Jogou seu charme, mexeu com todos os meus neurônios. Meu Deus do céu, tô querendo essa nega no altar. Seu Totó falou, tenho cara de nego sabargonha. Que violeiro some sem nem rastro deixar. Sei lá que me solta os cachorros e os demônios. Mal sabe ele que quero sua filha pra casar. Oh, seu Antônio, parei no barulho de Fafá. Oh, seu Antônio, parei no barulho de Fafá. Da dona Emília e do seu Antônio. Ela é bonita e tem mel de abelha no olhar. Jogou seu charme, mexeu com todos os meus neurônios. Meu Deus do céu, tô querendo essa nega no altar. Seu Totó falou, tenho cara de nego sabargonha. Que violeiro some sem nem rastro deixar. Se eu vacilar que me solta os cachorros e os demônios. Mal sabe ele que quero sua filha pra casar. Oh, seu Antônio, parei no barulho de Fafá. Oh, seu Antônio, parei no barulho de Fafá.

proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar. Dia 25. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá FM. É democracia no ar. Atualização em andamento. Por favor, aguarde. Você pediu e o Detran está se atualizando. Simplifica aqui, agiliza ali e a virada tecnológica já está acontecendo. Agora, precisamos da sua colaboração. Nessa fase de transição, alguns serviços podem ficar mais lentos, mas depois vai ser tudo vapt-vupt. Detran Piauí. Por você, por todos nós. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Governo sob cerco. Lideranças do agro, do mercado financeiro e setores da mídia adiantam em 2 anos a guerra política para tirar Lula do poder. O presidente vive um momento difícil. O ministro das comunicações, indicado pelo Centrão, é indiciado por corrupção. E o leilão do arroz é suspenso depois de várias denúncias. A extrema-direita tenta aprovar o PL do estupro, um projeto de lei que iguala aborto a homicídio, mesmo em caso de violência sexual, um ataque frontal às mulheres. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Esta semana que passou deixou escancarado o fato de que parte da elite empresarial brasileira decidiu adiantar a guerra política, que deveria acontecer só em 2026. Adiantou esta guerra para deixar o governo Lula cercado. Toda a moderação, Fernando Haddad, do Lula, que praticamente não contrariaram os interesses da elite brasileira, não adiantou nada. Nesse momento a gente percebe vários movimentos para isolar e derrotar o Lula. Vamos falar bastante sobre isso hoje. São movimentos da agricultura, do setor do agro, do mercado financeiro e da mídia. O presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, disse com todas as letras, num encontro com parlamentares da Frente Parlamentar de Agricultura: não converso mais com o Lula, não falo com o presidente da República, porque esse é um desgoverno. Praticamente um chamado ao golpe, ele está desconhecendo o governo constitucional do país. Houve até reação de setores no próprio agro, como Cátia Abreu, que foi ministra da Dilma, ela respondeu, chamou esse presidente da CNA de ogro. Sindicalistas também, que estavam numa reunião internacional para discutir a questão do trabalho, responderam, disseram que o Brasil não precisa desse tipo de golpismo e que, em vez de fim do governo, o que o Brasil precisa é do fim do trabalho escravo, muitas vezes incentivado pelo agronegócio. Mas não foi só o agro, não. A movimentação do Campos Neto, presidente do Banco Central, que na semana que passou teve mais um encontro com o Tarcísio, governador de São Paulo, presidente do BC, que era apresentado como um técnico. Ah, o Banco Central tem que ser independente do governo, porque é uma ação técnica, é uma gestão técnica. Técnico? Ele está fazendo todo tipo de ação política em parceria com o Tarcísio, já pensando na eleição de 2026. Se encontraram e aí o Campos Neto fez vazar a seguinte informação: eu aceito ser ministro da Fazenda do Tarcísio, se ele for eleito. Já estão sentando na cadeira de presidente e de ministro. O Campos Neto quer ser o Paulo Guedes, o posto Piranga do Tarcísio, que é um bolsonarista, governador de São Paulo. O próprio Campos Neto, nesse encontro, fez previsões estranhíssimas para um presidente do Banco Central. Disse que a economia brasileira vai desandar nos próximos anos. Ele é o presidente do BC, cabe a ele não deixar que isso aconteça. A impressão é que, assim como os terroristas lá do 8 de janeiro, o Campos Neto está armando bombas para explodir, em vez de gerir, de ajudar a gerir a economia do país. A imprensa, a Folha, deu forte apoio para essa movimentação. Imagine se fosse um economista do PT, de esquerda. A manchete seria: presidente do Banco Central usa o cargo para fazer política. Não pode! Ele não se apresenta como técnico? Enfim, ficou escancarada essa estratégia. Então, o agro, o mercado financeiro, porque o Campos Neto é uma espécie de capataz dos interesses da Faria Lima e do mercado financeiro. Tenta-se criar uma espécie de fato consumado. A hora que eles falam assim: não, porque no governo Tarcísio eu posso ser ministro da Fazenda, é porque eles tentam criar um fato consumado. É como se o governo do Lula tivesse acabado. Quem é que decretou isso? O mercado financeiro? É uma tentativa de naturalizar essa ideia. O Lula está indo mal, o Haddad, podem até ficar aí enfraquecidos, desde que não adotem nenhuma medida que desagrade o mercado financeiro. Taxação de grandes fortunas, fazer os empresários voltarem a pagar imposto sobre folha de pagamento. Eles não querem pagar imposto e pressionam para que o ajuste nas contas não seja com imposto pago por empresário, mas cortando gastos de educação, de saúde e da previdência. Querem massacrar ainda mais quem depende da previdência social. Desistiram de construir uma terceira via. Lembram que em 2018, 2022, esses setores aí mais liberais, empresariais, não, nem Bolsonaro, nem PT, vamos de terceira via. Não deu certo. Então, em vez de terceira via, eles estão com o bolsonarismo mesmo, tentando construir um bolsonarismo que come com garfo e faca, que não é aquela coisa esdrúxula e truculenta de forma excessiva, como foi com o Bolsonaro. Essa é, me parece, a estratégia. E sinalizam para o Lula o seguinte: olha, não vamos para o impeachment por enquanto, porque seria muito traumatizante. Mas você aceita fazer um governo fraco, um governo que não pode decidir nada. Se você aceitar, Lula, você toca até 2026. Em 2026, vira-se a página, nem Lula nem Bolsonaro. Então é um grande acordão quem está atuando muito nos bastidores: Michel Temer, sempre ele, Gilberto Kassab, dois operadores políticos destas ações, além dos interesses do mercado financeiro, que não quer nem um governo moderado como esse aí. Acham que é demais. E teria que fazer parte desse acordo Bolsonaro inelegível. Então, de um lado, Lula fraco, na cabeça deles, porque falta combinar com os eleitores. De um lado, Lula fraco, de joelhos. De outro lado, Bolsonaro inelegível. Talvez poupar o Bolsonaro da cadeia. Bolsonaro, você fica inelegível, toma uma condenação aí, não vai para a cadeia. Aí você aposenta as duas lideranças, mais à esquerda e da extrema direita, e permite que se crie um bolsonarismo técnico, com Tarcísio, Campos Neto e o mercado financeiro deitando e rolando no Brasil. Esse é o projeto, para mim está escancarado, e setores da mídia participam disso. Olha só essa manchete da Folha, uma colunista chamada Landim, que disse assim, não, o Haddad poderia até cair, só não cai porque não tem substituto. Quem que ela ouviu para escrever isso? Não sabemos. Fontes, dá a impressão que é uma fonte só. É ataque combinado. Tem a coluna aqui dela. Manchete do Globo, disse assim, o dólar está em alta por causa do Lula, porque o Lula não tem compromisso com o equilíbrio fiscal. Não, o dólar está em alta no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não tem a ver com uma fala do Lula, mas eles estão forçando essa tese. Bom, para completar todo esse movimento, não são só setores empresariais, agro, mercado financeiro, mídia. Isso tudo se reflete nas derrotas seguidas do governo no Congresso Nacional. Os parlamentares de direita e extrema-direita percebem que Lula e Haddad, o que é uma novidade, hein? O Haddad até agora vinha sendo poupado, agora começou a sofrer ataques também. Percebem que os dois perdem apoio nas elites e vão para cima do governo. Várias pautas bomba são pautadas pelo Arthur Lira, que quer mais poder e quer ser o representante político desse grande acordão de derrotar o Lula agora, não esperar 2026, derrotar agora, inviabilizar o governo de centro-esquerda, transformar num governo que não tem grande peso para o país. Bom, entre as pautas aprovadas, há várias, né? Por exemplo, esta que cria limites para as delações premiadas. Tiraram um projeto que estava lá na gaveta há vários anos. Para quê? Para tentar cancelar a delação premiada do Mauro Cid, que é uma das bases para prender o Bolsonaro. Então faz parte desse acordão, né, que eu estava falando. Bolsonaro fica até inelegível, mas vamos evitar que ele seja preso? Agora, o maior absurdo da semana foi esse projeto de lei que ficou conhecido como PL do estupro. O que quer dizer isso? Extrema-direita, pastores evangélicos, pessoal aí bolsonarista, propôs um projeto de lei para igualar o aborto ao homicídio. Depois de 22 semanas, se a mulher, se a menina, adolescente tiver que fazer um aborto, ela vai ser penalizada como se fosse homicídio. Qual é a consequência disso? A mulher teria uma pena maior do que a do estuprador. Ela sofre um estupro. É obrigada a fazer um aborto. Vai ser condenada a 20 anos de cadeia. Uma pena maior do que a do estuprador. Então, por isso, é um projeto de lei que privilegia os estupradores em relação às mulheres. Um ataque frontal gerou manifestações. Rio, São Paulo, várias cidades do país. Olha, o Arthur Lira pode ter errado a mão. Ele colocou para votar em caráter de urgência, atropelou a Câmara. Eles não têm maioria para aprovar isso. O Brasil é conservador, não tem uma maioria para aborto legal em todos os casos, mas transformar esta lei, que é uma lei que permite o aborto em caso de estupro, voltar atrás nesta lei, nesse momento, eles erraram a mão. A sociedade brasileira pode se levantar e o Arthur Lira pode ter cometido um grande erro ao lado desta bancada que agora está sendo chamada de bancada do estupro. Já tinha bancada da bala, do boi, da Bíblia, agora nós temos a bancada do estupro, manifestações nas ruas, muita gente indignada com o que está acontecendo. A pergunta é, qual é a saída para o Lula? Aproveita esta onda, tira o governo das cordas e vai para o debate? Ou fica ainda mais moderado, transformando o governo num governo que praticamente não decide nada? A saída, no meu entendimento, é algum enfrentamento. Algum enfrentamento tem que ser feito. Mesmo que seja para se isolar dos setores da elite que já não querem muita conversa com o Lula mesmo. Então, ou ele aceita a realidade e faz esse enfrentamento, ou a situação pode ficar mais dramática para o governo ao longo dos próximos meses. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o setor que administra a agricultura do governo federal. O próprio Ministério da Agricultura e o MDA. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eles tiveram que cancelar o leilão para importar arroz. Aliás, uma medida necessária. Com as chuvas, tragédia no Rio Grande do Sul, uma parte da safra se perdeu e havia o risco de subir demais o preço do arroz aqui no Brasil. Então, tomou-se a decisão importar arroz, mas fizeram um leilão de forma atabalhoada, mal feito. As empresas, que são as intermediárias da importação, de pequeno porte, dá a impressão que são empresas laranja, empresas sem condições estruturais de fazer essa importação. E para completar, denúncia de corrupção. Secretário ligado ao ministro da Agricultura, Nery Geller, foi afastado. Ele tem ligações familiares, inclusive, com uma das empresas, com um dos sócios de uma empresa que participa do leilão. Aí não dá, né? O leilão está cancelado, a extrema-direita está deitando e rolando nas redes. O setor da agricultura do governo vai para a panela de pressão no momento em que o Lula já está sob cerco de várias áreas e aí toma um gol contra feito pela própria equipe. Na panela de pressão, a equipe da agricultura do governo federal, Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um cafezinho esta semana para o ministro Paulo Pimenta, ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele foi convocado para a Câmara para falar sobre as fake news, porque o governo pediu uma investigação sobre as notícias falsas espalhadas lá durante a crise, a fase mais grave da crise, na tragédia das chuvas do Rio Grande do Sul. Os bolsonaristas queriam desgastar o ministro, dizer que ele estava tentando fazer uma operação de calar a oposição e, na verdade, a extrema-direita espalhou muita mentira. O Paulo Pimenta foi para a Câmara e mostrou que é possível, no momento em que o governo tem dificuldade de sair das cordas, de fazer o debate, que é possível se encarar a extrema-direita. Respondeu. Lembram do Flávio Dino, que ia para a Câmara e também fazia esse enfrentamento com humor? Paulo Pimenta foi menos humor e mais enfrentamento, sem perder a linha, mas com força. Respondeu, por exemplo, ao Eduardo Bolsonaro. Agora, as respostas que chamaram mais atenção, e eu vou colocar aqui para a gente ver como é possível fazer esse enfrentamento. A deputada Bia Kicis tentou fazer uma provocação e o Paulo Pimenta relembrou o papel dela espalhando mentiras já desde o incêndio da Boate Kiss. Vamos acompanhar um trecho. Procurem nos anais dessa casa, que vocês vão encontrar audiência pública nesse plenário, onde a deputada Bia Kicis e a Carla Zambelli estavam sentadas aqui lado a lado, respondendo pelas fake news que produziram contra mim, em meio ao velório das 242 pessoas mortas na Boate Kiss na minha cidade. Então, eu sei do que vocês são capazes. E se tem alguém que não se intimida com miliciano e com bandido, sou eu. E vocês sabem disso. Por isso que vocês vêm aqui me enfrentar. Outro deputado de extrema-direita, Gilvanda Federal, partiu para o ataque, criticou o fato do Paulo Pimenta usar um colete da Defesa Civil. O Paulo Pimenta devolveu de maneira bastante forte também. Vamos acompanhar. Lamento o senhor olhar para essa jaqueta aqui e dizer que ela é patética, que ela é uma vergonha. Eu vim aqui como uma homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil Nacional e Estadual dos municípios. Eu vim aqui como uma homenagem aos bombeiros, aos voluntários, às pessoas que deram a sua vida para salvar a vida. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria vergonha de dizer o que o senhor disse. E por fim, esse deputado Bilinski tentou misturar a família, a esposa do Paulo Pimenta na história, e levou uma resposta muito forte. Primeira pergunta, se a minha esposa me acompanhou no roteiro, no Estado? Sim. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Né? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem é uma de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. Bom, tudo isso para mostrar que é possível fazer o debate, que a gente não pode ter medo e que eles não são donos desse tipo de operação, de espalhar versões. Tem que enfrentar, responder e colocar a extrema-direita no seu lugar. Um café para o ministro Paulo Pimenta, que dessa vez conseguiu achar o tom. Um cafezinho

das manhãs. No começo de estação, bem te vi, oh meu bem te vi. Brilho frágil de ilusão. Rádio Malhada do Jatobá apresenta, a partir deste momento, o informativo Central do Brasil. A rede de comunicação dos movimentos populares. O projeto de lei que equipara aborto ao homicídio afirma que pode desistir da matéria se o PSOL também desistir de ação no STF sobre a sistolia fetal. Veja também, primeiro-ministro israelense dissolve gabinete de guerra. Notícias do Brasil e do mundo. Análise dos fatos com uma visão popular é aqui, no Central do Brasil. Central do Brasil. Olá, o Central do Brasil está no ar. Eu sou Luana Ibelli e é um prazer começar mais uma semana na tua companhia. Vamos para as notícias. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dissolveu o gabinete de guerra. A informação é de agências internacionais e ainda não foi confirmada oficialmente pelo governo israelense. A decisão vem uma semana após a renúncia de Benny Gantz ao cargo no gabinete, em 9 de junho. Segundo as fontes oficiais ouvidas pelas agências, Netanyahu dissolveu o gabinete porque o cargo de Gantz estava sendo cobiçado por nomes da extrema-direita, como o ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Ontem, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que farão pausas diárias na atividade militar em algumas regiões de Gaza para a entrada de ajuda humanitária. A decisão atende à pressão dos Estados Unidos, mas irritou a ala mais radical da coalizão liderada por Netanyahu. São Paulo recebeu neste domingo a 16ª edição da Marcha da Maconha. Para esta edição da manifestação, a organização escolheu o tema Bolando o Futuro Sem Guerra. O objetivo é reforçar a necessidade de reforma urgente nas políticas de drogas do país. Os participantes da marcha protestaram contra a PEC das drogas, que visa criminalizar a posse de qualquer quantidade de substâncias ilícitas. Em entrevista ao Brasil de Fato, um dos organizadores, Luiz Fernando Petit, afirmou o seguinte: a marcha é pelo fim da guerra às drogas, pelo fim do genocídio da juventude negra, pelo fim da superlotação das prisões, pelo direito ao próprio corpo, por uma saúde mental de qualidade, por uma política de redução de danos em vez de uma política de internações compulsórias. É pela maconha, mas não é só pela maconha. Os manifestantes também criticaram o PL antiaborto. E falando nesse PL antiaborto, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, afirmou que está disposto a retirar do Congresso o projeto de lei antiaborto se o PSOL recuar na ação que move no STF sobre a sistolia fetal. A informação foi dada à coluna da jornalista Raquel Landim no UOL. Sóstenes é o autor do projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gravidez ao crime de homicídio. O projeto é chamado por opositores de PL da gravidez infantil. Isso porque crianças que são estupradas e engravidam costumam demorar mais tempo para descobrir a gestação e por isso têm que recorrer ao aborto já num estágio mais avançado da gravidez. O método indicado pela Organização Mundial da Saúde para interromper a gravidez após 22 semanas é a assistolia fetal. Se trata de uma injeção que faz parar os batimentos cardíacos do feto. O Conselho Federal de Medicina publicou uma norma proibindo a assistolia fetal, mas a decisão foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes em resposta a uma ação protocolada pelo PSOL. Bom, esse episódio deixa ainda mais evidente que a extrema-direita busca uma queda de braço política com esse projeto de lei. Inclusive, o próprio Sóstenes Cavalcante afirmou que a ideia era testar o presidente Lula. Para comentar esse assunto, eu converso agora com a Maíra Goulart, cientista política e professora da UFRJ. Maíra, sempre um prazer receber você aqui no Central do Brasil. E aí já começo te perguntando por que essa questão da assistolia fetal é tão importante para a extrema-direita e como você avalia essa estratégia do Sóstenes Cavalcante de falar que pode desistir do projeto de lei se o PSOL desistir da ação no STF. Maíra, acho que seu microfone está fechado. Olá, gente. Boa tarde. Acho que agora já abriu o microfone. Eu acho que mesmo diante, né, do caráter absurdo desse PL, ele pode ter um efeito positivo para a correlação de forças que a gente vive atualmente no país e no mundo, entre um campo progressista, que compõe forças de diferentes espectros ideológicos, né, que vai da esquerda até mesmo alguns elementos da direita, mas que se define pela defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, e um campo reacionário, que defende em torno da sociedade a seus moldes patriarcais e entra em contradição com a própria ideia de direitos civis. Daí é o que erroneamente a gente chama de pauta de costumes, quando na verdade é uma pauta retroativa no tocante à ideia de direitos civis, que é um dos pilares basilares do Estado Democrático de Direito. E por que eu digo que há algo de positivo nessa conjuntura? Porque as reações de diferentes personalidades, mas também da sociedade civil de modo geral, acerca desse projeto, podem indicar que essa reação conservadora, que está sendo muito vocalizada por lideranças religiosas e não religiosas, ela encontra limites, não nas elites, não nas lideranças, mas na base, nos fiéis, nas pessoas comuns, e que estão apresentando os esgotamentos, os limites, a ideia de reação dura. Pois é, Maíra, inclusive teve uma enquete aí sobre a PL do aborto no portal da Câmara dos Deputados que já bateu 1 milhão de votos, 88% das pessoas são contra o projeto. Você acha que isso é um bom termômetro aí da opinião pública sobre esse assunto? A opinião pública, de modo que pode ter sido precipitada nessa reação a partir de lideranças, por exemplo, é o caso da Luana Piovani, que não atuou apenas nessa dimensão da PL do estupro, mas já tinha sido porta-voz desses limites, desses esgotamentos do projeto de reação conservadora, no caso da PL das praias, que também foi um evento recente no qual essa investida contra os direitos civis, contra o direito de ir e vir, no caso da PL das praias, da PEC das praias, e a reação da Luana Piovani e de outras lideranças, né? Lideranças não, influencers, pessoas que são formadoras de opinião nessa nova dinâmica das redes, elas são sim bons termômetros e bons catalisadores dessa opinião pública que está reagindo à escalada conservadora. Agora, apesar do aborto não ser um tema aí que cabe aos prefeitos e vereadores, você acha que toda essa polêmica em torno do PL 1904 pode ter impacto nas eleições municipais desse ano, Maíra? Você acha que isso poderia ser aí uma jogada da extrema-direita de alguma forma? Eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser sim algo ventilado no cenário das eleições municipais. É interessante você ter chamado a atenção para isso. Hoje, a gente vai lançar aqui no Rio de Janeiro o Guia de Eleições Municipais, né? A gente vai apresentar os cenários dos 92 municípios aqui do Rio de Janeiro. Depois eu posso passar o link para vocês divulgarem esse guia. E o que a gente apreende desse levantamento no estado do Rio de Janeiro? Que as eleições municipais, embora tradicionalmente caracterizadas por um grau de autonomia em relação às temáticas e às correlações de forças nacionais, nesse contexto, né, de progressiva polarização no Brasil e no mundo, elas têm sido cada vez mais dominadas por suas privadas em âmbito nacional. Maíra, o presidente Lula demorou aí dias para se manifestar, né? E apesar de dizer que o projeto é uma insanidade, que é uma afirmação bem forte, ele ressaltou que pessoalmente é contra o aborto, que é algo que ele costuma fazer sempre que esse assunto é levantado. Então, queria te ouvir como você avalia essa postura do presidente, do próprio Partido dos Trabalhadores em relação a esse tema e como que isso pode impactar o futuro desse debate. Eu corroboro muito aquilo que você bem mencionou no próprio tema. Foi retardada, foi muito lenta a reação do presidente, né? E quando se manifestou sobre o tema, ainda disse que por estar no exterior não estava acompanhando esse processo. Esse processo deveria estar sendo acompanhado muito de perto por ele, que é o presidente do país. E mais do que isso, eu acho que Lula desperdiçou de chamar atenção internacionalmente para os perigos da conservadora. Ele perdeu a oportunidade de começar a liderar a questão da conservadora e que ela não pode ser combatida apenas nacionalmente. O que acontece lá fora tem impacto direto aqui no Brasil e vice-versa. E o Lula é uma liderança global, ele conta com muito prestígio internacional e um movimento incisivo dele em defesa das mulheres, contra a reação conservadora, em prol dos direitos civis, poderia ter impacto, inclusive, naquele que é o processo político mais importante desse ano, que é a possível eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, eu acredito que Lula não pode mais perder a oportunidade de atuar no plano internacional como o que ele é, uma liderança global do campo progressista. E ele precisa falar em nome da democracia, porque é ela que está sendo ameaçada por essa escalada conservadora no Brasil e no mundo. Tá bem, Maíra, quero te agradecer, apesar da conexão que deu algumas falhinhas aí, como a gente pôde perceber, a gente conseguiu entender bastante da sua fala e, né, e dessas análises que você sempre traz pra gente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Gente, eu peço desculpas pelos problemas na conexão, eu tô na universidade, prometo que da próxima vez vai ser melhor. Isso aí, a gente se vê então. Até uma próxima. Conversamos com Maíra Goulart, cientista política e professora da UFRJ. Em Maceió, a Igreja Batista do Pinheiro foi o último espaço religioso a ser desocupado em dezembro de 2023 e se tornou símbolo da luta contra o crime da Braskem. A comunidade de 400 membros tenta conseguir na justiça o direito de retornar ao espaço de origem e preservar a memória do local, que hoje é interditado pela Defesa Civil por estar em área de risco. Veja na reportagem de Pedro Estropaçolas. Mais de 30 espaços religiosos formais foram destruídos. Do terreiro, a messiânica, a católicos, pentecostais, a essas igrejas independentes, fragmentadas, subversivas, que ninguém consegue controlar, porque elas surgem, somem, voltam. Uma devastação. O crime da Braskem rasga o tecido relacional. E aí, quando a Igreja Batista do Pinheiro luta para continuar no território, porque esse é o único espaço religioso que não pertence a Braskem. A Igreja Batista do Pinheiro foi um dos últimos imóveis desocupados dentro dos 5 bairros destruídos pela Braskem em Maceió. Ela resistia na rua Miguel Palmeira até a chegada da Defesa Civil para desocupar o imóvel durante um culto em 4 de dezembro de 2023. Símbolo da resistência contra a mineração na capital alagoana, a casa liderada pelo pastor Wellington Santos esteve na lista das 23 interdições feitas pela Defesa Civil após o colapso da mina 18 da mineradora. Chegou num dia de domingo, como o dia de hoje, num culto, dizendo: vocês têm tal tempo para tirar tudo que possível e para fechar a igreja. E foi nesse terror todo que a igreja saiu e ficou sem saber naquele momento o que fazer. Carlos Eduardo conheceu a Igreja do Pinheiro com 8 anos e aos 29 já viveu muita coisa por lá. Acompanhando a reportagem, ele voltou pela primeira vez a uma das casas do bairro que ele mesmo ajudou a esvaziar. O imóvel vizinho ao espaço religioso ainda guarda entre ruínas e goteiras pequenas marcas da fé dos seus antigos moradores. Aí está no meio de ruínas, mas é o contraditório. Estamos no meio de uma ruína aqui de uma casa, mas aqui do lado tem vida e do outro não tem. Então tem toda essa pergunta: como um lado pode estar com risco de afundar e o outro não? Após a interdição do espaço, os membros da Igreja do Pinheiro se mobilizaram para reverter a ordem judicial que os impede de voltar ao imóvel. O processo segue parado, sem resolução. A comissão jurídica da igreja contesta o mapa de risco elaborado pela Defesa Civil, que colocou o imóvel em área de desocupação. A 50 metros em linha reta, aqui da igreja, tem uma creche do Estado funcionando, todos os dias da semana, aqui. Aqui em linha reta, a 80 metros, tem uma quadra que toda noite a galera joga bola. Já fizeram vários laudos, junto com alguns professores aqui do estado também, né, mostra que não tem um risco de afundar, visto que o afundamento que ela teria num ano seria de, se eu não estou enganado, de 0,7 milímetros, tipo algo que não. Por ano. Então, algo que não ia trazer o risco para a igreja, visto que engenheiros da própria igreja já fizeram laudos para a igreja dizendo que não tem risco de afundar. Hoje, os encontros são realizados em uma casa alugada a 500 metros da igreja interditada. O imóvel de 2 andares também fica no bairro do Pinheiro, mas em uma região que não está em risco, segundo a Defesa Civil. E Najara dos Santos, além de frequentadora, trabalhava na Igreja do Pinheiro e perdeu o emprego após a desocupação do imóvel. Para piorar, também perdeu a casa. Ela e a família moravam há 42 anos no tradicional bairro do Mutange e precisaram sair às pressas da moradia. O esforço hoje é grande para conseguir frequentar os cultos. Da minha casa para a igreja, não a casa aqui, a Igreja Batista era 5 minutos da minha casa para a igreja, entendeu? E agora não, agora eu tenho que deslocar do tabuleiro até aqui, entendeu? E perdi meu pai. Meu pai tinha problemas de mal de Parkinson, isso já foi, aí foi, se agravou. O meu pai, ele, em 2022, ele começou a ter depressão e não querer se alimentar. Isso afetou não só ele, como a família em si. Já Ana Lindalva nasceu e cresceu no Pinheiro. E hoje também mora longe da casa onde a família criou raízes, agora em ruínas. A minha história da minha casa, eu morava em uma casa que é de herdeiros, da minha avó. Então a história da minha avó, a história da minha mãe, ela ficou na memória. Fisicamente a gente não tem mais aquele espaço. Quando a gente foi expulso do bairro, a nossa realidade não permitia que a gente alugasse uma casa próximo à igreja, por conta dos valores dos aluguéis que subiram. Então, a questão financeira foi totalmente prejudicada. Mesmo a Braskem pagando o auxílio aluguel, a realidade da gente não permitia que a gente ficasse próximo do bairro. Até 2018, quando a movimentação do solo começou a surgir, o Pinheiro possuía padrão de renda mais alto em relação a outros bairros removidos. O bairro se verticalizava com novos empreendimentos imobiliários. Por isso, o pastor Wellington afirma que a luta para permanecer também é contra um crime imobiliário. O acordo assinado em 2019 pela Braskem, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União estabelece que a mineradora vire dona da área dos imóveis que indenizar. Desde 2018, foram mais de 14 mil imóveis que passaram para o controle da petroquímica. A gente não está lutando por culto. A gente está lutando para que esse espaço seja um espaço de denúncia e de resistência e de disputa da memória e do território. Porque esse espaço não pertence a Braskem e o terreno aqui de frente, que nós temos uma horta agroecológica. Todo o resto pertence a Braskem. O Brasil de Fato procurou a Braskem e a Defesa Civil para comentar os assuntos tratados na reportagem, mas não teve resposta. No próximo bloco, chuvas voltam ao Rio Grande do Sul. Fique com a gente, Central do Brasil volta já já. Olá pessoal, eu sou Thalita Galli e convido você para assistir o Bom para Todos. De segunda a sexta, a gente acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo, junto com a análise do nosso time de comentaristas. Enfim, o pacto do silêncio foi rompido. É uma trama, é uma articulação. Ele que atacou o sistema de urnas eletrônicas. Nem os partidos mais à esquerda. E agronegócio, neopentecostais. Qual é a dificuldade de investigação? Informação quente de qualidade para você. Bom para Todos, de segunda a sexta às 15 horas, aqui na TVT. Nesse momento, depois de 8 meses de massacres, né, de um verdadeiro e caracterizado genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, essas ações de país após país que vem somando sua voz menos, digamos assim, rápida e enfaticamente do que seria necessário para parar o genocídio, mas que vem se somando às vozes contrárias ao que está acontecendo e que estão tentando pôr um basta ou dizer basta, tem causado a seguinte situação, que Israel nunca antes se encontrou tão isolado quanto se encontra hoje, né? E fruto da sua ação na faixa de Gaza, fruto dessa política genocida que vem implementando na faixa de Gaza. Estamos de volta com o Central do Brasil. Cidades do Rio Grande do Sul voltaram a inundar neste final de semana com novas chuvas que caíram sobre o estado. No município de Três Coroas, a 100 quilômetros de Porto Alegre, a água cobriu carros e casas. E hoje, moradores de São Sebastião do Caí, na região metropolitana de Porto Alegre, tiveram que sair de casa. E a previsão é de mais chuva no estado até quarta-feira. O centro-norte e noroeste gaúcho, região que engloba aí Porto Alegre, pode ter precipitação de até 300 milímetros. Os repórteres Murilo Pajola e Vitor Shimomura passaram uma semana no Rio Grande do Sul registrando o impacto das enchentes sobre as pessoas mais vulneráveis, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e moradores da periferia. O resultado é o documentário O Rio Só Quer Passar. Ao longo dessa semana, nós vamos exibir esse trabalho em capítulos. A gente assiste agora a primeira parte. Que nem dizia o meu pai, né? A natureza é uma roda, né? Hoje ela vem, ela vai indo. Um dia ela volta. E aí a roda, tu que apressa, né? É o ser humano que apressa a roda. O Rio Grande do Sul vive o pior desastre já registrado na história do estado. A chuva voltou com força. O nível do Guaíba alcançou marca recorde. O Vale do Taquari, localizado no Rio Grande do Sul, já enfrentou 3 desastres ambientais, isso em 8 meses. O rio atingiu a costa de inundação de 19 metros. Praticamente todos os moradores de Eldorado do Sul foram retirados da cidade. Aqui a gente foi atingido pela enchente, aqui era o bar do meu pai. Aqui onde é que eu estou indo agora seria a casa do meu pai. Seria aqui. Aqui onde é que a gente veio próximo, onde é que está parada essa moça ali, seria a minha casa. E a parte de cima seria a casa do meu irmão. Em setembro foi que deu uma, também tampou a nossa casa. Então, desde setembro, a gente não parou de reformar, né? Tipo, agora que tava dando uma, bem dizer, conseguido ajeitar tudo de novo, né? Daí vem e desampara a gente novamente. Dessa vez foi para terminar mesmo. E nisso foi subindo. Chegou uma hora que pegou na parte de dentro, daí peguei a minha família e a gente levou embora. Só voltei eu. Como eu tenho um barco, meu irmão também tem um barco, né? Daí tirei umas pessoas, umas outras pessoas que ainda tinha aí no bairro, né? Peguei gente em cima de telhado, que a casa foi embora, depois de meia hora não existia mais ninguém. Não existia defesa civil, não existia ninguém, porque era da noite. Até fui sair daqui, meu barco quebrou no fim e pensei, até mandei um áudio para minha mulher, que não era para se preocupar, que eu ia dar um jeito de voltar, né? Mas já sabendo que não ia dar muito certo, que eu não ia voltar. Daí larguei o barco, fui um pouco mais para baixo, bati contra uma parede numa casa ali, fiquei parado. E nisso aí meu irmão voltou, mas... Que merda. É difícil eu estar falando isso aí, cara. Mas já salvei alguma pessoa, cara, mas no fim fui salvo pelo meu irmão. Nós tinha outras coisas em mentes para realizar, né? Mas agora a gente, tipo, voltou para estaca zero. Primeiro tem que fazer um lugar para a gente ter teto para morar, né? A gente até negociou um terreninho lá meio com um amigo nosso e vou levar umas tábuas lá, fazer um barraquinho lá para começar a construir amanhã depois, né? Imagina, trabalhei a minha vida toda, meu pai criou a gente, coisa, né? Hoje em dia tá sem casa, ele não tem condições de construir mais, já tá velho, não tem mais como fazer um financiamento, daí tem minha mãe, eu tenho um irmão mais novo junto, sabe? E sobrou a gente, não que a gente seja bem financeiramente, também não é... Mas vamos dar a volta, sei lá, vamos trabalhar, vamos... Vamos dar um jeito. Segunda-feira, 13 de maio, como constava nas previsões, a água voltou a subir. Aqui, lembranças, né? Ali do quartinho da Sofia, quando eu fiquei grávida. Eu tenho a lembrança do casamento, que a gente veio pra cá morar. Cada móvel, né, com muito trabalho, muito suor do meu esposo, né? É um sentimento triste, na verdade. Meu quarto. E aqui era a nossa cozinha. Esse freezer aqui era onde a gente guardava os nossos mantimentos. Esse freezer aqui. E aqui era um quartinho da minha pequena, da minha Sofia. Igual eu tava brincando lá com as gurias lá de cima, lá no assentamento. Eu vou fazer tudo de tijolo. Minha pia eu vou reformar de tijolo. Sofás, vou tentar fazer de palete, de madeira, sabe? Não sei, porque agora ficou o medo da enchente vir de novo, sabe? E a gente nem entrou no inverno ainda. O presidente Lula da Silva se reuniu hoje de manhã com o ministro Rui Costa da Casa Civil e a junta orçamentária do governo, que incluem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dueck. A ideia do encontro era discutir os gastos do governo e o equilíbrio no orçamento. Antes da reunião, Lula já sinalizou que não vai cortar gastos de saúde e educação. O Central do Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Até amanhã. Tchau. Você acabou de ouvir o informativo Central do Brasil. Continue sintonizado na Malhada do Jatobá e acompanhe a melhor programação da região. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá FM. É democracia no ar. Tradição e qualidade há mais de 20 anos completando a sua vida. Astro Rei é só felicidade. tudo pra deixar sua casa mais bonita. Guarda-roupas, loja Astro Rei. Camas Box, tem na Astro Rei. Estofados, Astro Rei Eletromóveis. Eu sei que é o seu lugar. Tem painéis de cozinha completos. Tem fogões aqui no lugar certo. Astro Rei, TVs e antenas digitais. Bicicleta, sem aqui na sua loja. Astro Rei! Astro Rei Eletromóveis. Há mais de 20 anos, oferecendo qualidade e modernidade na linha de móveis e eletrodomésticos. Confira nossa linha de guarda-roupas, camas box, colchões, estofados, painéis, cozinha completa, fogões, refrigeradores, TVs, antenas digital, Oi e Century, bicicletas e muito mais. Venha conferir o melhor atendimento e, claro, as melhores ofertas com condições facilitadas para você mobiliar sua casa do jeito que você gosta. Tudo em até 12 vezes. Ou, se preferir, temos nosso crediário próprio e ainda aceitamos todos os cartões. Venha conferir aqui a entrega mais rápida da cidade. Astro Rei Eletromóveis. Você sempre vai ser o nosso Astro Rei. Astro Rei. Loja Fátima Libório. Tudo para o enxoval do seu bebê. Como pijamas, cueiros, fraldas, abajus, pensos, onças, saída de maternidade, kit de mosqueteiro, banheiras e muito mais. Tudo pelo menor preço da praça. Na loja Fátima Libório, você encontra também confecções e calçados masculinos e femininos em vários modelos e diversos tamanhos. A loja Fátima Libório dispõe ainda de lindas flores, folhagens, samambaias, vasos para você montar o seu arranjo e as tradicionais coroa para afinados em homenagem aos entes queridos que já se foram. Na loja Fátima Libório você encontra qualidade e bom preço, com descontos especiais na hora de fazer suas compras. Para fazer o seu arranjo, fale com Fátima Libório, a lojista que tem bom gosto e criatividade. Loja Fátima Libório, Rua Joaquim Paulo, número 637, Centro. Telefone 99441-7573. A Gráfica Ribeiro completa 25 anos e continua prestando relevantes serviços na macro-região de São João do Piauí, agora com atendimento exclusivamente online. Com a mesma eficácia e dedicação aos nossos clientes, trabalhamos na confecção de blocos de notas, panfletos, folders, cartazes, banners, adesivos, painéis e muito mais. Solicite seu orçamento através do nosso WhatsApp 89 994 63 47 45. Gráfica Ribeiro, qualidade e pontualidade. 13 horas e 36 minutos. Você está ouvindo a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá FM 87,9. Quer sentir o prazer de ouvir uma boa música? Sintonize a FM Malhada do Jatobá 87,9. A partir deste momento, a FM Malhada do Jatobá apresenta o programa Faixa Instrumental. 30 minutos de música para você relaxar, se concentrar e apreciar a beleza da música instrumental.